Olá, meu amigo, minha amiga que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Rude Books, hoje com mais uma leitura do livro do Osho, Desvendando Mistérios. Espero que você esteja gostando e vamos à leitura. Se alguém atingir repentinamente o estado do vazio, no qual o ego desaparece completamente, ele poderá tornar-se um médium. Então o Shaktipati poderá acontecer perto dele, em sua presença, e não haverá risco nem para você, nem para o médium, por meio do qual a energia flui. Ainda assim, basicamente, sou a favor da graça. Quando o ego morrer e a pessoa deixar de ser um indivíduo, quando essas coisas estiverem preenchidas, o Shaktipati praticamente se tornará graça. Se o próprio indivíduo não estiver cônscio desse estado, o Shaktipati estará muito próximo da graça. Só a proximidade dele pode ser o suficiente para que aconteça. Para você, ele aparenta ser uma pessoa, mas em realidade tornou-se uno com o divino. Seria melhor dizer que ele se tornou a mão do divino estendida em sua direção. Está próximo de você, tal indivíduo é um instrumento completo e, se em tal estado de consciência, ele fala na primeira pessoa do singular, tendemos a interpretá-lo erroneamente, pois quando ele diz eu, quer dizer o Ser Supremo, mas é difícil entendermos sua linguagem. É por isso que Krishna pôde dizer a Arjuna, deixe tudo e renda-se a mim. Por milhares de anos ponderaremos sobre o tipo de pessoa que diz, renda-se a mim. Essa afirmação pode confirmar a presença de um ego, mas esse pode falar dessa maneira simplesmente por não ser mais um ego. Ora, seu eu é a mão estendida de alguém. É alguém que está por trás dele dizendo, renda-se a mim, o único. Essa expressão, o único, é inestimável, Krishna diz. Renda-se a mim, o único, o eu. Nunca é o único, ele é muitos. Krishna está falando a partir de um espaço em que o eu é o único. E essa é a linguagem do ego. Mas entendemos apenas a linguagem do ego. E portanto achamos que Krishna, ao dizer a Arjuna para integrar-se a ele, fez uma declaração vinda do ego. Esse é um equívoco. Sempre temos duas maneiras de encarar as coisas. Uma é a partir de nosso próprio ponto de vista, invariavelmente iludido, e a outra a partir do ponto de vista do divino, o qual, é claro, não pode estar iludido. Então, o acontecimento pode se dar por meio de uma pessoa como Krishna, em que o ego pessoal, individual, não participa. Os dois acontecimentos, o Shaktipati e a graça, são diferentes no contorno, mas estão muito próximos do outro no centro. Sou a favor daquele espaço em que é difícil distinguir entre um e outro. Apenas esse espaço é útil. Apenas esse espaço é valioso. Um monge na China estava comemorando o aniversário de seu guru com grande celebração. Algumas pessoas lhe perguntaram de quem era o aniversário comemorado, pois ele sempre dissera que não tinha guru e não havia necessidade de um. Então por que tudo aquilo? Ele lhes implorou para não lhe perguntarem, mas elas continuaram a insistir. Hoje é o dia do guru. Você tem um guru? O monge disse, não me coloque em uma posição difícil. É melhor eu ficar quieto. Mas quanto mais ele ficava quieto, mais as pessoas insistiam. O que há? O que você está celebrando? Pois hoje é dia de celebração do mestre. Você tem um mestre? O monge respondeu, se vocês insistem, então devo dizer algo sobre isso. Hoje me lembro do homem que recusou a ser meu guru, pois se ele tivesse me acolhido como discípulo, eu teria me perdido. Naquele dia em que ele me recusou, fiquei com muita raiva dele, mas hoje quero reverenciá-lo com grande gratidão. Se ele quisesse, poderia ser meu guru, pois fui eu quem lhe implorou para me aceitar. Mas ele não concordou. Então essas pessoas perguntaram: e por que você lhe agradece, já que ele o recusou? E o monge respondeu: é o suficiente dizer que, ao não se tornar meu guru, esse homem fez por mim o que nenhum guru poderia fazer. Portanto, minha obrigação é dupla. Se ele tivesse sido meu guru, de ambos os lados haveria um dar e um receber. Eu teria tocado seus pés, oferecido minha veneração e respeito. E aí o assunto estaria encerrado. Mas esse homem não pediu respeito e não se tornou meu guru. Dessa maneira, minha obrigação para com ele é duplicada. A situação foi absolutamente unilateral. Ele deu e não pude nem agradecer, pois ele não deu chance para isso. Ora, em tal situação não restará nenhuma diferença entre Shaktipati e graça. Quanto maior a diferença, mais você deve manter distância. Quanto menor a diferença, melhor. Portanto, enfatizo a graça. No dia em que o Shaktipati chegar muito próximo da graça, tão próximo que você não possa distingui-los, saiba que o que tinha que acontecer, aconteceu. Quando a eletricidade de sua casa tornasse como o relâmpago natural e livre no céu e parte da energia infinita, você deverá saber que, se o Shaktipati então acontecer, será equivalente à graça. Não esqueça isso. Questão: você disse que ou a energia se eleva a partir do interior e alcança o divino, ou a energia do divino desce e se funde no interior. Também disse que a primeira é o subir da Kundalini e a segunda é a graça do divino. Então, mais tarde disse que quando a energia adormecida interior se encontra com a colossal energia do infinito, dá-se uma explosão, que é o Samadhi. Mas para o Samadhi é absolutamente necessária a união da graça com a Kundalini desperta? Ou a evolução da Kundalini é o Sasasrara? Ou a evolução da Kundalini até o Sasasrara é semelhante ao acontecimento da graça divina? Resposta: uma explosão nunca se dá com apenas uma energia, pois nasce da união de duas energias. Se a explosão fosse possível com uma só energia, então teria acontecido há muito tempo. É como se você tivesse uma caixa de fósforos e colocasse um fósforo perto dela. Eles podem ficar indefinidamente, não surgirá nenhuma chama. Não importa ser tão pequena a distância entre os dois, meio centímetro, um quarto de centímetro, nada acontecerá. Para a explosão é necessário a fricção entre os dois. E somente então o fogo surgirá. O fogo está oculto em ambos, mas não há como produzi-lo com apenas um dos dois. A explosão acontece quando as duas energias se encontram. Dessa maneira, a energia adormecida dentro do indivíduo deve subir até o Sasasrara. E somente é possível a união, a explosão. Nenhuma união é possível, exceto no Sasasrara. É como se suas portas estivessem fechadas e o sol estivesse brilhando lá fora. A luz fica do lado de fora da porta. Você se move dentro da casa até a porta, mas mesmo assim não encontra a luz do sol, pois entrará em contato com ela apenas quando a porta se abrir. Assim, o ponto final da Kundalini é o Sasasrara. Essa é a porta onde a graça nos espera. O divino está sempre esperando nessa porta. E você que não está à porta, é você que não está à porta, pois está distante em algum lugar no interior, Você precisa chegar a ela, já que a união se dará ali. E essa união será a forma de uma explosão. Ela é chamada de explosão, porque então você desaparecerá imediatamente. Página 16. Obrigado pela audição. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.